origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: comer, comer, comer, comer, é o melhor para poder crescer. Comer, comer, comer, comer, é o melhor para poder crescer. Sim, é verdade, mais um Não Ovo começando, Não Ovo. Espetacular, eu diria, né? Mais uma vez. Quando não é espetacular esse Não Ovo? Quando não é? Eu tô começando a perceber que aos poucos eu vou perder os adjetivos aqui pra falar. Do Não Ovo? É, porque chega um momento que a gente já falou todos os adjetivos possíveis. Ah, faz igual mãe, fica repetindo que é lindo, que é inteligente. Fala aí, a minha mãe fala isso pra mim até hoje. Eu vou começar a inventar adjetivos igual eu inventei a palavra cidoso. Sim. Eu vou começar a inventar elogios ao Inventa, novo. Inventa um agora, agora. Não, cidoso já... Não. Sabe uma coisa que podia existir? O dicionário do Faustão, de elogios. Dicionário do Faustão, é? Porque ele dicionário faz todo de domingo há 40 anos e não cansa. Aprenda a elogiar com Fausto Silva. Dicionário de adjetivos. Boa. Ó, hoje, semana passada a gente tava meio triste, né? Por causa da história do Golfinho. Ah, é? Golfinho. A gente começou o podcast meio triste. Né? Agora descobrimos que o Golfinho... Vocês viram isso? Você caiu no dibre do Golfinho. O Golfinho, na verdade, ele não foi retirado... Ó, presta atenção. Ele não foi retirado da água... E tirou selfies a exaustão até a morte. Não exatamente. Não exatamente. O que aconteceu foi, o golfinho já estava morto, pegaram o golfinho morto e aí sim tiraram selfies até a exaustão sem morte. E o que nos assusta que não é que algumas... muito diferente, aliás. Exatamente. O que nos assusta é que algumas pessoas acham que isso é melhor. É tão doentio quanto. É, a pessoa acha, não, eles não mataram o golfinho e tiraram selfie, eles pegaram o golfinho morto na praia e tiraram selfie com ele. Pois é, pois aí eu tenho outra reclamação pra fazer aqui também, que eu acho que o último teoria foi o pior teoria de todos os tempos do novo. Mas foi a teoria que eu mais dei risada ouvindo depois. Depois que a gente fala num reality show que tem sêmen no chão e... Ah, mas, pô, você não fala nada, que a ideia foi tua. já me ligaram tentando comprar o formato já. Já, Endemol? Endemol falou, Luiz, vamos, não sei o quê. A gente só não consegue o contrato do Ratinho, mas a gente dá um jeito, faz um... Ah, eu topo apresentar. Isso é legal. Eu topo. Oh, é foda, né? Depois eu fiquei pensando, e se o cara que é eliminado realmente é o pai da criança, tá ligado? Puta merda. Aí ele ia ter que ficar vendo os outros criar o filho dele. Ia porra, ia ser foda essa série. essa série não. Podia virar uma série também, quem sabe? É. Enfim, você que não ouviu o último Teoria do Ovo, procura aí. Como é que é? Mas tome cuidado. O título é o reality show que o Brasil merece. O reality show que o Brasil merece. É, coisa assim. Mas é o que a sua mãe não merece escutar. Então. Ouça. Esse é de extrema importância ser ouvido com sons de ouvido. Você não pode infectar as pessoas ao lado. Não, isso aí. O podcast tá tão horrível quanto o podcast merda. Mas sabe que eu percebi? Que o Cid ele é mó fã de reality show. Ele ficou falando. Eu sou muito. Pô, ele indicou os 10 reality show aqui. Não, é que a gente fez. Foi curto, né? Meia hora. Mas senão, se tiver um não ovo normal sem essa teoria aqui, eu falo de sobre reality shows. Tranquilamente. Eu vou convidar você pra gente fazer um badabinha só reality shows que o Cid indica. Eu indico vários. Eu manjo muito de reality show. Manjo muito. Eu gosto do formato. Enfim, vamos apresentar a nossa bancada de hoje. À minha direita, ele... Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Tudo bom, Brian? Tudo bom, animado. Eu tô vendo. Igor Seco. Fala, meu povo. Eita, povinho. Povano. E Luiz Rister. Olá, fiéis ouvintes do Não Ovo. Tudo bem com vocês? Estamos de volta e os fiéis ouvintes que indicaram o tema de hoje. O tema? Eu esqueci, qual que é o tema? Qual é o tema? Sobe a Luidélia aí, por favor. O que era? Esqueci o que era. Não é o Salgadoces? A gente tinha combinado. Ah, Salgadoces. Salgadoces. O Dr. Safe que fala. Dr. Safe, o Dr. Segurança do Twitter. A gente tá tão acostumado a não saber o tema que quando a gente conversa antes, a gente esquece. É verdade. Tem um personagem no Twitter? Não sei se... personagem. É, não deixa de ser um personagem, se, né? Se tivesse que... aquela votação dos meus sonhos pra materializar um personagem... É. Aquele devia ser o personagem. Podia ser o Doutor de Segurança. O Doutor de Segurança seria real, porque é quase impossível você imaginar que ele é uma pessoa de verdade. Sim, sim. Pois eu, ó, vou te falar a verdade. Enfim, pra quem não sabe do que eu tô falando, existe um cara no Twitter chamado Doutor Segurança. É um ex-delegado que ele tem um programa de televisão estilo policial e ele é meio pancada na cabeça. Ele é meio louco. É, ele é meio pancada na cabeça. Ó, eu juro que até hoje eu não sei se aquele perfil dele é real ou se é fake. Cara, é impossível saber. Mas eu tenho medo dele, ele é meio creepy. Cara, tipo, ele posta fotos o tempo inteiro do Doutor Segurança. Ele vai em festas, aí ele vai tirar fotos assim, e olha só essa moça. Ela está com a bolsa dela do lado da cadeira. É. Não sei o que, ele fica fotografando as pessoas. Essas na rua. Isso é um reality show. É o Doutor Segurança no reality show, cara. É verdade. Eu acreditava muito que era um fake de alguém que era muito engraçado. Sim. E eu achava porque era muito absurdo, né? Uma pessoa... Um ex-delegado ficar tirando foto de pessoas na rua e indicando segurança pra elas, ao invés dela ir lá e falar, ô, guarda a bolsa. Não, ele tira a foto e bota no Twitter. Ele vai e bota e fala pra ela, me se segue no Twitter. É, se ela não segue no Twitter, azar. Vai ser assaltado. Foi roubado, mesmo trouxa. Até que eu comecei a... Eu vi uma reportagem dele no... Na Folha, de que ele tem uma réplica de um camburão. Tem. Ele anda pela cidade com um camburão. Tem. Com uma réplica de um assaltante no porta-malas. Ele bota um boneco no porta-malas, como se estivesse preso, e anda com um camburão pra cidade pra galera falar, isso aí, delegado, prende mesmo. E ele fica feliz com isso. Ele tá passando pela crise da aposentadoria, né? Exato. O cara, quando ele aposenta, ele fica, pô, e agora que eu vou fazer na minha vida? Né? Ele vai pro banco, tem aqueles que resolvem ir pro banco, ficar fazendo fila, né? Te impedir de fazer algum saque e tal, que ele fica lá na fila. E tem os que se apegam a outras atividades. É verdade. No caso do Doutor de Segurança, ele anda por São Paulo com um camburão. Boneco preso. E o Sargento Faur tá pra se aposentar agora. É verdade, você viu? Você podia andar com o Sargento Faur prendendo os maconheiros, né, cara? Nossa, velho, imagina que dupla que ia ser isso. Bom, o Sargento Faur, ele mandou uma mensagem lá no Twitter falando que daqui a 4 meses vai se aposentar contra a vontade dele. Contra a vontade dele. É porque eles têm um ano que eles têm que completar na corporação, né? 35 anos direto, prendendo maconheiro. Cara, vai aumentar o número dos maconheiros. Vai aumentar os maconheiros. Maconheiros vão fazer a marcha da maconha esse ano. Vai ser em homenagem à aposentadoria do coitado, por favor. É verdade. Eu aconselho você que tá escutando novo agora, a gente fazer uma campanha que é prenda o maconheiro. Prenda o maconheiro. Cada um prende o maconheiro, a gente vai prender o Igor aqui. Cada um prende alguém, algum maconheiro que conhece. A galera do Espírito Santo vai tacar fogo na casa do Igor. Como é que faz pra saber se a pessoa é um maconheiro? Ah, muito fácil. Só pelo rosto você já vê. Ah, já vê? Ah, tá na cara. Só nos olhos vermelhos. Entendi. Da cor de Bob Marley. O coelhinho da Páscoa é um maconheiro. Então. O Bob Marley era vermelho, então. Da cor do Bob Marley. Segundo frases do Bob Marley, sim. Ah, aquela frase do Bob Marley. Tem uma frase muito boa dele que ele fala isso. As inimigas jamais me calarão. Muito boa. Tá lá no... tá no perfil dele. Bob Marley falou isso. Frase do Bob Marley. Eu vi uma do Bob Marley que ele falou assim... Passei neném. Passei neném. Essa frase é ótima. O Enem da Jamaica é muito concorrido. Mas o tema de hoje não é todo mundo chapado, ninguém consegue fazer o tema porra. De hoje não é Bob Marley. O tema de hoje é o Salga Doce. Salga Doce. Eu gostaria de saber se alguém sabe qual que é no dicionário. Quando você tem a ver com Bob Marley também, Salga Doce. Quando você entra no Aurélio, qual que é a definição de Salga Doce? O Salga Doce é tudo aquilo que não presta. Que não presta. Na comida. Mas ele é salgado ou doce? Ele é delicioso, primeiramente. Certo. Né? Ele é delicioso, mas ele tem ali vários compostos químicos pra transmitir esse sabor. Então por isso ele é um salgado. Ele é salgado, ele é doce, ele é o salgado. Aí você come um salgado, come um doce. Então é uma mesma coisa? Não. Não, peraí. É porque você sempre come um e come outro. Mas um salgado é tipo uma coxinha. Se eu pegar um calzone de chocolate, é um salgado? É porque você nunca come só o salgado e nunca come só o doce, entendeu? Essa é a triste vida do gordo. Eu tô confuso. Ele come um salgado e depois ele come um doce. Ele quer um bolinho, quer uma bomba. Ah, então ele tipo... come uma coxinha e come um brigadeiro, entendeu? Come uma picanha e come um sorvete. Então o salgado é o nome da refeição. O nome da refeição, salgado. Ao invés de você bater um PF, você bate um salgado doce. Que é comer aí uma coxinha e um pedaço de bolo. Ou comer um risole e um pudim. Entendeu? Um pudimzinho. Eu tava pensando que era sobre a mistura. Por exemplo, o arroz com passas do fim do ano. Não, não. Porque as uvas passas são doces. Não. No arroz com salgado. É uma refeição agridoce, não é? Aí nossa, é outra coisa. Eu tinha amigo que comia arroz com feijão e tomava leite enquanto ele comia, cara. Nossa. Cara, coisa nojenta. A minha avó, ela comia feijão com banana, cara. Eu não consigo nem olhar. Isso pra mim era um salgado doce, então eu tava enganado. Não, não. Salgado doce é o nome que se dá à refeição, que consiste de um salgado e um doce. E se eu comer um salgado... Tá rindo aqui. É que é muito bom. Um salgado e um doce. eu quero vou tentar desmistificar aqui o salgado. Sim, sim. Se eu comer... É de extrema importância. É de extrema importância. Não, a gente tem que botar regras aqui, né? Pra gente entender aqui. Sim. Se eu comer um salgadinho... Comi um... Dá nome ao salgadinho pra gente imaginar melhor. Coxinha é o melhor salgadinho. É o clássico. É o que o brasileiro gosta. É. Eu lembro do São Brog, toda vez que alguém fala coxinha. Coxinha? É. Eu lembro do Loin. Eu compro uma coxinha. É. E aí, o que acontece? Eu tomo um refrigerante pra acompanhar minha coxinha. Sim. É considerado um salgadoce? Não. Não é? Não, porque o refrigerante é o acompanhamento, entendeu? Suco. Ué, mas é doce. Não, tudo bem. Pra ser um salgadoce tem que ser dois alimentos sólidos? Não pode ser bebido. Não. Vídeo especial. Não, se for, por exemplo, um milkshake. Não, o salgadoce, ele consiste na refeição, que é a sobremesa, entendeu? Então, depois que você consumiu a coisa salgada, você consome a coisa doce, entendeu? Tá. Então por isso ele se torna um salgadoce. Se é aniversário de criança, é salgadoce. Mas você tá entendendo a junção da frase salgado-doce? Eles pegam a letra D-O... É chipado. Salgadoce. Chipado, é. É uma refeição chipada. Mas e se eu comer, por exemplo, um ovo em conserva e depois comer um churros? Cara, vai perguntar pro Tobi. Já começa a deixar complicado. Mas beleza, deu pra entender o conceito de salgadoce. Agora deu. E aí, o que que entra o salgadoce nessa história? Porque o salgadoce, meus amigos, ele é o grande inimigo, é o grande vilão da obesidade, do Brasil. Entendeu? É por isso que o Lady tem bastante assunto. Você acha que eu tô aqui de brincadeira? Nos Estados Unidos, não. Porque não tem salgadoce lá. Não. Não. Lá não tem salgadoce, porque lá não tem coxinha. Não tem brigadeiro. Não tem bolinha de queijo, então não pode comer. Não tem brigadeiro, não tem coxinha. Não, eles comem o quê? Comem fandangos, lixo, tá. Rufos não, é. Rufus é o cachorro de alguém. Do Denis, o Pimentinho. Eu sabia que tinha um cachorro. Enfim, nos Estados Unidos não, é mais industrializado. Aqui, a gente tem um salgadoce natural, né? É um salgadoce mais... É porque eu acho que é pior. Né? Porque ele é feito com substâncias que ninguém... Porque eu confio na indústria. Mas eu não confio em nada natural. Não confio numa melancia, né? Eu confio no pacote Doritos. Eu acho mais saudável. É, porque o pacote Doritos não fica aberto. Não fica aberto, você não sabe o que é. Uma plantação. Quem é que botou a mão fechado, ali no Ceasa, se alguém mijou em cima da melancia. É verdade. Você não sabe o que é. Agora o Doritos não, eu sei que é embalado e tal, bonitinho, não pode fazer mal. Pode, mas eu sei que vai estar higiênico da forma ruim. Verdade. Agora, o salgadoce, você não sabe quem é que preparou. Olha, aqui estão os churros, pra vocês os churros. Aqui estão os churros, pra todo mundo churros. Uma vez, estava eu e o Luigi, na Rua Augusta, em São Paulo. Estávamos num bar chamado 24 Horas. 24 Horas. Cara, o 24 Horas. Eu conheço esse bar, cara. Foi lá onde eu vi uma pessoa ser assassinada. É verdade, e não é piada. Foi real mesmo. O cara tomou uma facada lá na frente, foi legal. Esfaquearam um homem pra tirar selfie. Na verdade, ele já tava esfaqueado, só tiraram o selfie com o cara morto. Que horror. Eu vou ouvir com atenção essa história, porque eu já comi uma coxinha nesse bar. O quê? Uma coxinha. Pô, é melhor não contar, Brian. Pode contar que eu tô. Você tem certeza, Brian? Tenho. Pode contar, tava gostosa. Você tá tomando o quê? Chimarrão, hein? Tomando chimarrão. Eu acho melhor você não ingerir nada nas próximas. Não, é. Esse bar, ele é conhecido por duas coisas. Primeiro, pela venda de cocaína. E segundo, o vaso sanitário lá não serve pra colocar o cu pra cagar. Não. É pra esticar a carreira de pó. Ela tá toda. É um lugar muito família. Esse lugar é tão família que ele não existe mais, né? Não. Fechou. Não, fechou. Alguma coisa aconteceu. A defesa civil, o exército e o Ministério Público. Alguma coisa aconteceu. Juntos. Mas, mas o helicóptero lá. A gente ia lá, a gente gostava desse bar porque ele era o que tinha a cerveja mais barata da Augusta, né? Sim, sim. É verdade. É, eu acho que eles lucravam tanto com cocaína que. Eles davam a cerveja. Davam a cerveja de graça. Então a gente pra instigar o cara a dar aquela cheiradinha. Pois é, e tinha uma mesa de sinuca, tinha uma galera esquisita lá. E eu e o Luigi, a gente sempre encontrava um maluco. Sempre. Ali na frente desse bar, sempre tinha um maluco que vinha conversar com a gente. Então a gente gostava de ir no final de semana porque a gente encontrava um doido. Né? Sim. É, era bem divertido. Até que eu percebi que o lugar, ele tinha uma certa falta de higiene. Pequena. Você tá sendo modesto. Uma pequena é falta verdade, de higiene. Quando você começa a frequentar muito lugar, você começa a reparar os detalhes. Eu lembrei agora de uma outra história envolvendo esse bar, depois eu conto. E como é que eu percebi que o lugar tinha uma higiene ruim? Porque o nosso amigo Catupiry, que já foi... Que é um salgadoce em pessoa. É inclusive tem o formato de um salgadoce. Ele é o salgadoce em pessoa. Tem o formato de um salgadoce. A gente mencionou ele no episódio de dormir, de ronco. É verdade, ronco, pra quem não lembra. Ele tava lá presente e ele falou, pô, deu uma fome, que eu vou comer uma coxinha. Igual você, velho. Ah, foi exatamente assim que aí ele falou, o que você acha de eu comer uma coxinha aqui? Você já comeu? Falei, cara, nunca comi, mas vamos lá dar uma olhada lá. Cara, eu só sei que pra mostrar a coxinha, o garçom teve que tirar a poeira de cima da coxinha. Pra mostrar a coxinha. Nossa. Teve que tirar a poeira. Daí ele deu uma espanada assim na coxinha. Nossa. A coxinha saiu uma poeira. Aí ele falou, acho que dá até pra comer. Quando o cara tá com muita fome, dá pra comer. Não tem certeza que eu não tenho. Aí nisso, cara, saiu uma barata de dentro da coxinha. Caralho, cara, que absurdo. Ela meio que saiu pra dar oi. Oi, é minha casa aqui. E voltou. Não me coma. Aí eu falei, olha, Catupiry, acho melhor não comer, cara. Esse salgador, se não aí é não, acabou não comendo. Você não comeu. Não comeu, eu comi. Parabéns. Não, esse bar, ele é tão maluco. Você uma vez desabrigou a barata. Como você se sente? O Cid, uma vez, ele invocou que ele queria patrocinar o bar. Ia mandar colocar um adesivo do Não Salvo na porta, de tanto que a gente ia lá. Aí chegou pro cara, assim, os garçons lá, assim, eu queria falar com o gerente. Cara, foi um alvoroço naquele lançamento. Os caras acharam que a gente queria denunciar o salgadoce ali. Foi uma confusão, velho. Cara, eu não sei não. Eu não sei onde ele tá, não. Aí o Cid falava assim, velho, calma. Eu quero conversar a respeito do... Ah, eu sei, não. Paraíba, vem cá. O cara quer falar com o gerente. Ele sei. Sai pra lá, pai. Sei não. Dá uma cerveja pra ele. Os caras estavam caindo de medo da gente fazer uma denúncia lá. Eu não queria falar nada, mas... Eu queria dar dinheiro pros caras. Eu tenho um amigo que comeu uma coxinha aqui e foi parar direto no pronto-socorro. Entendeu? Eu acho que talvez, até onde eu vi lá no Ana Maria Blog, não é assim que faz coxinha. Não lembro de ter barata na receita. Entendeu? País, depende. Será coxinha, que era uma coxinha diferenciada? A coxinha que eu comi lá tava bem ruim. Tá bem ela ruim? Tava meio coisa dura. Tava meio dura, tava crocante. Será que porque ela foi feita uma semana antes de ser colocada lá? Mas, cara, com a fome que eu tava naquele dia, valeu a pena. Então você é o cara que come qualquer tipo de salgador. E a coxinha, ela é muito barata lá, inclusive. Lógico. Isso aqui é o quê, cara? Bem como a cerveja, eu acho que eu paguei R$2 na coxinha, que pra aquela região ali de São Paulo é muito barato. É. Não, e se você quiser dar uma cheirada, só mais 50 centavos vem o combo. Não, mas essa de encarar qualquer tipo de salgadoce... Eu sei que o Cid ele é fã do glorioso aquele espetinho, aquele espeto corrido, como é que é? O churrasquinho grego. Churrasco grego. Churrasco grego, eu gosto. Já comi isso também. Eu gosto do... Eu não sei se é considerado um salgador, se acho que não, mas o sanduíche pernil do estádio. Do estádio. Puta, esse é bom, hein? Esse é bom. Esse é bom. Ele é bom porque ele tem um gostinho assim que você não encontra em restaurantes gourmet. Sabe por quê? Porque tem um gosto do suor de quem tá fazendo. Suor de quem tá passando. Ah, isso é um bom tempero. Entendeu? Quando a comida é quente, o cara ele pinga suor e cai na sua comida e ela fica mais gostosa. Então, tinha um bar lá que vendia uns salgadoces lá em Saltaré, que ele era um bar famoso porque o cara, ele fazia a massa do pastel assim, jogava numa mesa assim, que ele só é sovar a massa, ficar amassando. E ele fazia sem camisa. E aí disse que caía as gostas de suor na massa e isso que deixava o salgado gostoso. E aí eu tinha nojo de comer lá, porque ele era tipo um 24 horas. Mas cara, é mais gostoso. Era o nome do bar, era o Bar do Vanderlei. Ele chamava Bar do Vanderring, porque toda noite dava briga. Aí virou o Vanderring. E aí eu queria muito comer os salgadores dele, mas eu ficava meio com nojo. É, você aí normal. E eu só comia no fim de semana, porque daí eu ficava bêbado, eu não tinha nojo. eu saio e falo, puta, que vontade de comer aquele salgado doce, mas eu vou deixar pro fim de semana. Fim de semana eu vou beber e vou criar coragem. Ah, cara, mas você pode ver. O que você prefere, um salgado doce ou uma pipoca gourmet? Não, eu prefiro um salgado doce. Claro. Quando ele é feito com o suor do povo brasileiro, é o suor do trabalho que tá ali. Exatamente. Você tá comendo exatamente. O trabalho do brasileiro. Você tá sentindo. Tá sentindo o gosto ali da Dilma. Sem contar que eles são ignorantes de grandes. O gosto da Dilma. Tinha um bolovo, já comeu um bolovo? Bolovo. Cara, bolovo é uma parada muito foda, cara. Bolovo, eu gostaria que você explicasse o que é um bolovo, que eu tenho certeza que nem todo mundo conhece salgado doce. Até onde eu comi esse tipo de salgado doce, ele é um quibe, um bolo de carne. É. Isso. E aí quando você morde, tem um ovo cozido inteiro dentro, cara. Exatamente. É inteiro. Tipo tudo num só. É um salgado doce complexo. E completo também, né? Completo. Porque ele vale umas 60 refeições. Ele tem proteína, ele tem carboidrato, tem tudo. É aquela gordura velha que o cara tá usando pra fazer fritura desde que o pai dele fundou o bar em 1970. Nunca trocou a lata de óleo. Tá lá, a lisa. Lembra quando os óleos iam na lata? Uh-huh. Então, tá lá. Vi. Até agora. Ainda tem. Olha, aqui estão os churros. Pra vocês, os churros. Aqui estão os churros, pra todo mundo churros. O pastel, ele é considerado um salgado doce ou não? Depende, ele tem que... Depende da quantidade de gordura. Quando você pega o pastel, certo, no guardanapo, aí você começa a escorrer pela sua... A gordura passou o guardanapo, tá escorrendo pelos seus dedos, certo. Aí ele é um salgado doce. Ah, isso. Porque ele está completamente... Entendi. Completamente calórico. Eu gosto de pastel quando você coloca ele em cima do papel toalha. Sim. E o papel toalha, ele vira a capa de invisibilidade do Harry Potter. Exatamente. Na hora, eu não sei. Ele absorve a gordura de uma maneira que vira, cara, fica um papel invisível. Ele vira a gordura. É uma mágica que acontece. Aí o pastel tá bom pra você. É aquele pastel que você come com as pernas abertas, que é pra não cair na bermuda. Porque senão tua mãe não vai conseguir lavar nunca mais. Nossa, não sai nunca mais. Tem que comer com as pernas abertas. Exatamente. Nossa, aí cai aquela coisa deliciosa. Aquela catarata de gordura. Quanto mais podreira, né? Quanto mais sujeira, parece que o negócio ele vai ganhando um gosto, né? Como eu falei do churrasquinho grego. O churrasco grego que você morde, você sente uns estralinhos, assim, sabe? Você pensa tipo, pô, é o pão que tá crocante, né? Padaria, acabou de trazer o pão. Não, é areia. É gostoso. Tem um sabor. Não, no lugar que eu trabalhava antes, tinha perto um restaurante que chamava Restaurante do Alemão. É. E ele fazia umas comidas assim, meio salgadoce. E eu lembro que tinha um bife à milanesa, que ele era tão oleoso que o pessoal que almoçava lá tinha a roupa de ir no Restaurante do Alemão. Se o cara não ia almoçar com a roupa certa, ele estragava uma roupa. Já era. Porque, cara, pingava e não saía nunca mais aquele pingo. Caralho. O cara tinha que ter a calça do Restaurante do Alemão pra... Cara, nessas que surge algum super-herói brasileiro aí. O cara comeu um salgado doce, pinga no braço dele. Corrói a pele, o cara ia superpoder. Começa a ficar verde. Ele vira o catupiry. Mas, cara, ali em Osasco, no perto do trem tem um churrasquinho grego. E, cara, entre o churrasquinho grego e a escadaria pra entrar no trem, tem tipo uma espécie de esgoto, assim, que é uma valeta. É, porque o negócio... é que se o cara morrer, já joga ele. Eu acho que deve ser ex-clientes, tá ligado? Ser. Fiados, ó, quem pediu fiado tá ali, tá ligado? Cara, e a galera comendo, coisa gostosa, e aquele suquinho. Você deu um suquinho. Eles pegam um pacotinho, tipo, Dolly, tipo não, equivalente suco, a Dolly, de que suco, e mistura uma isso. Bacia de água, e mistura com um cabo de vassoura. Nossa. E, puta, porra, R$2 um churrasquinho grego. Mais um suco. Porra. Não é porque tá do lado de um esgoto? Não. Que, pô, isso não vai me matar antes dos 30, né? Então viver dois aí, por favor, seu João. Eu sei bom você comer de vez em quando, porque dá uma ativada nos anticorpos. Exato. É isso que eu ia falar. A imunidade. É isso que eu ia falar. Você começa a ficar mais resistente pra doenças. Exato. Se você vive numa bolha de gourmet, desde pequeno, seus anticorpos não estão preparados para a vida real. É. Entendeu? É por isso que o salgado está aí. Que é pra preparar o seu corpo para as atrocidades da vida. As grandes pandemias. As pandemias da vida. Você tocou num assunto deveras interessante. Ah, é mesmo? Você falou de gourmet. O gourmet ele seria o contrário do salgado doce. Alguém aqui já comeu algo muito gourmet? Assim, tipo, muito gourmet? Já... Muito. Não, eu já comi coisas que tinha assim, tal coisa gourmet. Paga caríssimo. ele vem a 50 gramas. O mais, ó, sinceramente, o mais assustador que eu já vi, não comprei porque eu não tive coragem, foi a pipoca gourmet. Cara, isso aí eu achei inacreditável. A minha namorada comprou uma vez, chegou lá em casa com a pipoca gourmet, toda feliz. Ai, amor, comprei a pipoca gourmet. Quanto você pagou? Cara, ela pagou tipo R$20. 200 gramas de pipoca. Cara, eu tô... Eu falei, como assim isso é pipoca? O que... Como pode ser possível uma pipoca custar R$20? Se a pessoa somar todas as pipocas que ela já comeu na vida, não dá R$20. Não dá R$20. E aí ela abriu assim, nossa, vamos ver o que tem dentro. Ela abriu... Tinha pipoca. Tinha pipoca. O mais surpreendente é que era os caras... Olha, tem que dar os parabéns pra você que lançou um empreendimento gourmet. Oh, puta que pariu, cara. Como vocês são filhos da puta. E azar de quem compra, né? É, não. Eu pagava gourmet. E sabe o que me espanta? É que tem gente que compra mais de uma vez. É, exatamente, compra mas muito mais. Mas sabe o que é? Eu acho que a palavra gourmet, ela tem alguma coisa que acaba mexendo com o psicológico da pessoa. Exato. Ah, sim. Que a pessoa, ela quer saber por que que essa é gourmet e a outra que ela compra normal não é. Exatamente. E se você parar pra pensar, se pelo menos um brasileiro comprar uma vez, você já tá milionário. Exatamente. É. Entendeu? Se, sei lá, 10% da população brasileira comprar uma pipoca gourmet, o cara já tá milionário. Tá mais do que milionário? Então tá tranquilo. A ideia, o negócio é você instigar a curiosidade da pessoa. Exatamente. Em breve, ó, anota o que eu tô falando aí. Sim. Anota, em breve, daqui a 5 anos, a palavra gourmet já vai estar muito gourmetizada. Uhum. Então o que vai acontecer? Vai surgir uma nova palavra. Vai ser um deluxe. Vai aparecer alguma outra palavra e se vai ser um novo gourmet. E se deluxe. Ele fizer o caminho reverso, voltar pro salgadoce... E tipo, o Alex Atala, de repente, ele começa a servir, tá ligado? Do churrasco grego. Começa com lixo. Bolovo gourmet. Bolovo gourmet. Entendi. Não vai ser gourmet, vai ser gourmet. Só o próprio salgador. Tá fazer a coisa mais rústica. Mais rústica, entendeu? Entendi. O Alex Atala, em vez dele ir lá e servir pra você 2 folhinhas... É só botar no final, da vovó. Da vovó. Da vovó. Aí vem sem gourmet, da vovó. Vai vir o Alex Atala com um balde de lixo... Com espeto e vai cortar do lado do lixo, porque tipo, é o ar do lixo que vai temperando a carne. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferro. Qual é o salgado-doce mais característico do povo brasileiro? Vocês diriam que é a coxinha? Eu acho que é a coxinha. A coxinha é clássica, né? A coxinha é uma briga aqui em São Paulo, mas quem tem a melhor coxinha de São Paulo? Eu gosto muito da do Veloso. É, eu ia falar isso. E aqui também tem as coxinhas recheadas. Coxinha de coisas que não são um frango. Como assim? Por exemplo, coxinha coxinha. Tem coxinha doce. Não, mas é que eles fazem formato da coxinha. Mas daí já é o gourmet. E aí eles colocam outra coisa dentro. Ah, tu morde a coxinha querendo coxinha encontrar e bota o frango. Uma bolinha de queijo dentro. Coloca uma bolinha de queijo. É sacanagem. Aí é cozido demais. Aí você tem que, tipo, cuspir no balcão e ir embora. pague com guspe. Porra, é essa? Cadê o frango nessa coxinha? Eu pedi uma coxinha, não pedi queijo, cara. Não, tem uma briga da melhor coxinha. Tem a coxinha da Padaria Real. Não tem isso aí? Em Sorocaba. Sorocaba? Tem. Que a galera fala que é a melhor coxinha do Brasil. É. Eu acho incrível. Como que a pessoa só tem 2 ingredientes e ainda assim existe uma briga? Mas alguma coisa fica diferente. A do Veloso, por exemplo, que eu como bastante lá, eu vou lá direto. Tem alguma coisa que eles fazem lá que realmente deixa... Mas eu não entendo por que a coxinha do 24 horas não entrou no... Cochurros. Todo mundo fez silêncio, podia ter lido. Cochurros, não sei o que eles trouxeram lá. É a coxinha churros. Coxinha churros. O que que tá acontecendo? Eu ouvi falar. A gente recebeu uma dica. A nova coxurra. Que isso? O Thales tá louco. Ah, vai dormir, rapaz. Fica quieto aí, ô. Vai, começar a Eu peraí, corta aqui, para que tivemos uma intervenção sem sentido. Volta o assunto, vai. Mas eu fiquei curioso. O que é a coxinha? Ai, cara. Ele veio igual o André que estudou comigo. Com o negocinho escrito no papel. Que é... Eu tô aqui comendo meu bolinho, você vem falar de cochurros. Eu vou falar. Eu tô curioso, quero saber o que é cochurros. Eu ia cortar, não vou... Cochurros, você vem falar de cochurros. É, não corta não, pai. Não corta. Eu tô tô inconformado. Com o que aconteceu é o seguinte. Explica, explica. A gente tá aqui na sala gravando o podcast. E na sala do lado tá o Guilherme e tá o Thales, que trabalha aqui no Não Sal. E aí o Thales veio com um pedaço de papel na mão, sorrateiramente. Eu vou botar essa foto no Twitter depois. Ele veio bem devagarzinho aqui, abriu a porta, entregou um papelzinho assim, com o negócio vou botar, escrito pro Brian. E a gente falou, pô, deve ser alguma coisa séria, todo né? mundo ficou quieto assim. Esperando. Aí quando a gente abre. Calma. Quando a gente abre o papel, tá escrito A Nova Cochurros. Que é Cochurros? Deixa eu tirar uma foto disso que a gente vai botar no Twitter. Ai, né? Caralho, velho. Que porra de Cochurros? O que é um Cochurros? Agora eu podia explicar essa merda, cara. É uma coxinha de churros? Obrigado, cara. Ok. Então... Ainda bem. Eu não podia imaginar que era isso. Não, deve ter alguém ouvindo agora que sabe o que é o Cochurros e tá em choque. Que a gente Cochurros. Cochurros. Sabe uma coisa que eu acho que não existe e poderia ser uma puta ideia boa? Rodízio de salgadoce. Rodízio de salgadoce. É, já do lado de um hospital, de preferência. O cara passa com espeto, corrido. Um espeto de coxinha. De coxinha, de bolinha de queijo. Você é interessante, só desce, né? Não, daí já no outro espeto, ao mesmo tempo o cara já come churros também. Cara, mas essa ideia, falando sério, corta, isso é muito bom, cara. É boa essa ideia. É um espeto corrido de salgadoce. E o cara pode passar com os doces. Ao mesmo tempo, no mesmo espeto. No mesmo espeto. Imagina o espeto intercalado, assim, um brigadeiro, uma coxinha. Brigadeiro, uma coxinha. Um salgado, um doce. Mas eu tenho uma dúvida a respeito da ordem correta quando você tá num rodízio de pizza. Certo. Porque sempre vem aquela bagunça, pizza doce, pizza salgada. É meio... Você encara esse dilema, assim? Eu particularmente, eu sou um... Tem gente que não tem problema com salgados e doces ao mesmo tempo. É verdade. Eu tenho. Eu quero uma pizza de cochurros. Pizza de cochurros. Eu vou lembrar do time. O título desse podcast devia ser A Nova Cochurros. Eu olho pro Thais, eu começo a rir. Tô aqui gravando meu podcast também com cochurros. Você vem falar de cochurros. Ai, caralho. Vai ser o nome do meu filho, cochurros. Cochurros. Tem que ser A Nova. A Nova Cochurros. Cochurros é o sobrenome. Que bosta. Ai, você acorda 8 horas. Cara, por que ele escreveu A Nova? Não, ele grafitou embaixo duas vezes. Cochurros. Ele deu qual que era a cochurros antiga? Ai, caralho. Velha, como é que era a velha? Sei lá, né, cara? A velha cochurros. É tipo o Velho e Novo Testamento, legal. Cara, esse podcast não vai dar certo. Cancela, vamos parar, eu não aguento mais. Alguém te acorda 8 horas da manhã de sábado e pergunta se você conhece a Nova Cochurros. Você tem um minutinho, imagina, para falar sobre a Nova Cochurros? Imagina a propaganda. Aquela Cochurros que você conhecia não existe mais. Um novo conceito em Cochurros está para chegar. Vem aí, a nova Cochurros. Disponível no shopping JK e Guatemala. Cara, onde que nós estávamos? A gente estava na pizza de cochurros. De pizza. Ah, é. Como é você come a salgada, a doce? Olha, eu tenho um problema com meus dois. Eu prefiro comer só o salgado. E aí, no final, a última pizza é a de doce. É a doce. Mas tem gente que come tudo mesmo. Que come junto, né? Eu acho que, sabe quando eles começam a servir a doce, é uma pressão pra você parar de comer. Eu sinto isso. Ah, você já comeu muita pizza salgada. Sabe? E aí o cara vai tentando te empurrar a doce. Que é pra... É, porque depois você come a doce, né? Você sempre fica mais de boa. Na teoria, foi o final. Foi o final. Finalizou. Acabou. Entendeu? Aí ele... É uma pressão da pizzaria, então. Não, pressão pizzaria. Mas pizzaria não faz pressão desse jeito, cara. Quando ela quer que você vá embora, ela só começa a colocar as cadeiras pra cima das mesas. Começa a limpar o chão. Uma vez eu fui numa pizzaria... E a namorada de um amigo meu pediu, porque lá eles faziam pizza meio a meio, né? Pizza de dois sabores. De coxa e de churros. Metade de coxa e metade de churros. É. E aí a gente pediu pizza normal, que eu não vou lembrar qual era o sabor, mas era um sabor salgado. E ela pediu uma parte da pizza de pizza doce. É, tipo pizzaria bate-papo, então. Tipo isso. Só que, cara, era uma pizza de brigadeiro que vinha com sorvete em cima. Nossa. E aí sorvete em cima da pizza. E aí a pizza, ela vem naquela... Não é uma bandeja, aquele negócio quente, tipo uma pedra quente. Sim. E aí o sorvete dela começou a escorrer e pegar na pedra quente, derreter e fazer o... contorno da pizza toda. Nossa, que ideia de jirico também, né? Botar um sorvete. Da pizzaria colocar junto, né? E aí, cara, eu lembro que toda pizza ficou com gosto de sorvete. Tipo, tinha pizza de queijo com sorvete. Ah, mas queijo comigo é igual bacon. Já comeu o brigadeiro com bacon? É, que tinha, sei lá, salame chocolate com sorvete. Com é bom, não, cara. Não é bom. Isso que é bizarro, é bom. Tipo, é bacon e chocolate e ainda assim fica gostoso. É um salgado doce. Doce perfeito. Eu acho incrível. Eu acho incrível, né? Mais incrível que o quê? Não! Chega! Mas, cara, o negócio de pizzaria, rodízio de pizza, eu não gostei. Eu não gosto de rodízio de pizza e nem de rodízio de carne. Porque, porra, você faz churrasco, você come igual um cavalo, né? Sim. Se eu pudesse, puta, eu vou no rodízio hoje, eu vou destruir. Vou detonar. Vou detonar. Não é bem assim. Hoje eu vou fazer o garçom suar aquela camisa dele. Vai ficar com a axila queimada. Vai sair com o braço dando cãibra de tanto fatiar a picanha. Cara, você come três pedaços de carne... Você vira um balão, é igual o baiacu, tá ligado? Não, eles botam um gás hélio na cara. Não tem explicação. Cara, começa a falar fininho. Não, sério, alguma vez você foi numa churrascaria e você falou, puta, hoje eu comi, hoje eu destruí, hoje eu arregacei. Já comi bastante em churrascaria. Eu não sei, eu fico... Já. O bom da churrascaria é não ter vergonha de ficar muito tempo. Ah, não, aí que tá. Vai, existe uma teoria que é a seguinte. Churrascaria que abre almoço e janta, existe a teoria... O almojanta. Existe a teoria que se você chegar... 11 horas da manhã, que é a hora que tá começando o almoço, né? Aí você chega devagarzinho, você entra na sua mesa, pede uma cervejinha, tal, tal, tal, pega a primeira, vem a primeira rodada, deu meio-dia, vem a primeira rodada de carne, você come tranquilo, meio-dia, come até meio-dia e meio ali, de boa, babá, come o buffet, né? Faz tem um sushizinho ali. Geralmente já, que loucura, não é bom, mas não ocupa espaço. Churrascaria pra comer sushi. É. Tem. Aí, enfim, você come, toca... Aí deu uma hora da tarde. Pô, você comeu do meio-dia a uma hora. Uhum. Uma hora de comida. Uma hora de comida. Ok, né, pô. Sim. Dá pra comer o que você quiser. Ah, bastante. Aí acabou de comer, o que você faz? Você desabotou a calça. Ah, puta, essa eu já faço na chegada. Já desabotou a calça. E inclusive, apenas começa a conversar. E aí você fica até às 7 da noite. Conversando. Porque daí você já emenda o mesmo rodízio, pagando a mesma coisa. Verdade. Não, você não paga duas vezes o mesmo rodízio. Não fechou a conta. Se não fechou a conta, você não vai embora. Daí você almoça e janta pelo mesmo preço. Cara, sabe que eu fico pensando, essa seria uma experiência social interessante. Qual seria o protocolo que o restaurante faria? Então, aí que tá. Não sei se eles expulsam alguém que acho fica que durante 8 horas dentro do restaurante. Eu acho que eles quebram a vassoura em você. Eles vão inventar alguma regra. Se você ficar 30 minutos na mesa sem comer nada. É, não, mas daí você vai pedir uma cerveja. É pra isso que tem o sushi. Pega um sushizinho. Ah, vai pedir uma cerveja e vai conversando. Come um cachorro. Cara, mas esse negócio de rodízio que tem muita coisa. Já é uma coisa que me tira do sério, cara. Porque aí nada do que eles servem é bom. Mas sabe o que, que é? É verdade. Eles não são especialistas em nada. O buffet é um pega-trouxa. O buffet, o que, que é? É pro cara comer arroz. O cara faz buffet que é pra ver se alguém se enche com arroz e feijão. Porque se o cara se encher com arroz e feijão, que é a coisa mais barata que tem, né? A carne, o cara ganha, tem lucro pra cacete, entendeu? Exatamente. Então ele faz de tudo, faz purê bem reforçado, faz todas as comidas bem pesadas ali, que é pra você ter o estômago mais pesado possível pegando o buffet. E aí ele economiza no que é mais caro, que é a carne. Eu tenho uma história triste dessa que aconteceu não só comigo, como toda a minha família. Uma história triste. Lembra que eu contei a história que eu fui pra Curitiba andar de escada rolante? Lembra. A gente foi de busão, aí o ônibus parou no churrascaria de meio da estrada. Cara, eu nunca tinha visto, né? Porque lá não tem saltar, né? Porque churrasco você faz. É. Aí a gente desceu pra comer, pegamos rodízio, cara. Eu, meu irmão e minha mãe, a gente passando no buffet. Você serve e vem o cara servir o churrasco. Cara, a gente encheu aquele negócio de arroz, feijão e carne de frango. Eu lembro que eu peguei umas 5 asinhas de frango. Olha, eu tava na churrascaria coxinha, é que eu não sabia que a carne vinha. Então. Eu fui pegando batata, minha mãe, pega arroz, pega batata, né? Não vão comer tão cedo. Vai, pega. Eu vou parar lá em Curitiba agora e puta, aquelas pratadas. E meu pai tinha ido no banheiro. Aí o meu pai já sabia, meu pai trabalhou em empresa de ônibus quando era moleque, então ele viajava. Então ele sabia como é que funcionava, né? Ele era caipira, mas nem tanto. Aí ele voltou só com uma folhinha de alface e uma farofinha. Falei, nossa pai, o senhor pagou, né? Sei lá, ganhava R$7. Vai comer só isso? Falei, não, mas vocês são loucos. Olha a carne vindo aqui. Aí, cara, a gente já tinha comido metade do prato. Não comi um pelado de carne. Porra, é caipira. Tá, é pra pegar. Não, caipira, o caipira, coitado do caipira, cara. O buffet tá aí pra isso. Toda vez que eu vejo caipira, toda vez que eu vejo o buffet, eu lembro do jovem Luigi enchendo o prato dele de asinho de frango. E como é que você faz? Faz igual, faz a mesma coisa. Hoje em dia não, hoje em dia eu boto um prato de asa de frango e deixo um prato vazio pra carne. Não, hoje em dia tem aquela pressão que se você se sobrar comendo teu prato, você tem que pagar. Eu acho um absurdo, você paga pela comida, ela é sua. Se eu não quiser comer, eu não como, eu vou enfiar no cu. Se eu quiser ficar brincando com ela, de jogar pra cima, fazer malabares, não pode. Você tem que pagar. Mas tem um desperdício, né? Que desperdício eu tô pagando? Você tem que ver, Luigi, que na África. Eu quero que as crianças da África. Muitas crianças não tem o que comer. Se contém, se contém. Acharam, né? Claro que eu achei. Você tá desperdiçando a comida, como é que fica? Não. Pera lá. Agora tocou o seu coração. Nossa. Essa comida que você não tá comendo, ela podia estar sendo enviada pra África. Os restos. Tá, mas, cara. Você quer mandar pra África os meus restos? O resto era comida. Tudo bem, então vai mandar. Vai estragar, talvez. Tá, então quando você joga. Tem um potinho com água parada. Sim. Vai dar dengue. Você joga água fora. Você também tá desperdiçando. Você também passa sem. Podia mandar pra África? Mas não é potável. Será que esse dinheiro que a gente paga por ter deixado no prato não é pra contribuir com o SEDEX pra mandar pra África? Imagina, chega lá o carregamento tudo sentido. Podre. As coxinhas 24 horas. Eles usam esse dinheiro pra mandar de navio pra África. É possível, nunca pensei mesmo. Não, mas não faz sentido. Se eu quero deixar aqui o meu protesto, se eu compro a comida, se eu pago pela comida, entendeu, Igor? Sim, se você paga pela comida. Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser esfregar na minha cara. Eu vou fazer um protesto. Você pode esfregar. Um protesto silencioso. Você só não pode deixar no prato. Eu vou fazer um protesto silencioso. Então, quando fizerem isso, eu vou esfregar na minha cara e vou sair do restaurante. Faz o que você quiser. Só no prato não deixa. Só não deixa no prato. E se eu jogar no chão? Como? Bem, daí pode. Você mil pode e uma maneira de bular regras da churrascaria. Você pode se desequilibrar, assim, vai, caiu, e aí pronto, aí vai embora. Aí você aproveita, quebra o braço e processa eles. É, pronto. Que você a gente pode fazer uma lista de como bugar o pessoal da churrascaria. Garçom. Chegar meio-dia e ir embora às 7 horas da noite. Pô, vamos, dá pra fazer um... Em vez de deixar a comida no prato, jogar ela no chão, entendeu? Dá pra fazer um podcast só disso. É só disso? É, mas o salgadoce... É verdade. O salgadoce que merece um rodízio... Ó, o Michael, que deve estar ouvindo isso aqui. Sim. O empreendedor, o melhor empreendedor do Brasil, vai escutar isso aqui, vai abrir um rodízio de salgadoce. Sim. É e muito aí interessante. Eu quero... É uma ótima ideia. E eu quero ser sócio desse negócio, vai se chamar 24 horas também, 24 em homenagem ao bar. Você podia cozinhar, cara, no salga... No cozinhar? É, porque você cozinha muito bem, você de uma vez fez uma refeição pro pessoal, e quando a gente morava junto, ele falou, hoje eu vou cozinhar! Cara, ele chegou com um prato que consistia de uma pequena quantia de miojo, tinha duas salsichas fritas, ele fritou a salsicha, opa. Acho que ele nem ferveu, nem tirou aquela água vermelha, duas salsichas... Uns 4 pedaços de bacon que se torcesse, dava 1 litro de óleo. Tinha mais coisa. Tinha presunto engoladinho. Ah, você falou, esqueceu do ingrediente principal. Queijo. Amor. Amor. Ah, faz bom. Cara, ele chegou com um prato. Sério, parecia eu quando eu fui pra Curitiba e parei no rodízio. Tanta comida que tinha aquele negócio. Falei, meu Deus, estamos no... o Alex Atala é o caralho, cara. Isso aqui é o alimento pro não, trabalhador. Aquilo ali se bota numa obra, aquele miojão lá que eu fiz. Ah, o cara bate concreto 24 horas sem parar. Ah, é verdade. É energia que dá gosto. É a famosa é a famosa miojada, né, que chama. O duro é quando sai, né? Bom, e aí encerramos aqui com uma imagem que eu quero que todos tenham na cabeça. Eu vou mandar emoldurar esse ponto. Eu quero que todos nesse momento fechem os olhos e imaginem como é que é um Coxugos. A nova Coxugos. A nova. Mandem sua arte. Manda você. A nova Coxugos. Você é ouvinte do novo, que tá com uma caneta aí do lado, tá um papel. Faz um desenho da a nova Coxurros, que eu quero ter uma ideia de como é que você tá imaginando que é uma nova Coxurros, porque eu não faço ideia. Cara, deve é ser isso. A coisa mais deliciosa do mundo. Eu não sei o que é isso, mas... Ela une o melhor de dois mundos. É, mas eu o Thales trouxe isso aqui com tanto carinho e tão escondido, que deve ser um negócio, cara, que deve ser tipo uma nova exótico, saga, né? A gente tá falando aqui, a gente vai ser tudo assassinado pelos Illuminati. Deve ser uma nova ordem aí, que a gente não conhece. É a nova Coxurros. Enfim, muito obrigado a todos os fiéis ouvintes do Não Ovo. Esse é mais um podcast e até o próximo. Até. E como um Coxurros. Como um Coxurros do seu Madruga. É isso aí. Você é fechado comigo, Coxurros? Falar nisso, agora tem uma dúvida interessante, que isso... Ih, bateram na porta. É o entregador de cachorros. Cachorros é tipo o nome do super-herói. Estão gravando? Olá. Falei pra você. Né? Beleza, só vem dar uma aula. Ah, e tudo bom. É. Não se importa com as risadas aí, não. Eu falei que dá risada alta, é assim. Nova valeu. Eu não vou esperar essa tão cedo.